você não sou nada. Te amaria de novo, já não tenho palavras. Por favor, me abrace e me dê seu amor. Meu bem, não tenha medo, suas carícias me acalmam. É verdade, eu te sinto por toda a madrugada. Meu coração me diz que vamos fugir. Só sei que quero levar-te comigo, pois tô gosto do mar de ti. Eu sempre esperei e quero esse amor, porque contigo sou feliz. Contigo sou feliz. Estamos perdidos em um barco sem destino, náufrago de amor proibido, atracados pelos mares da paixão. Perdidos em um barco à deriva, almas gêmeas de uma vida, esperando de uma vez a nossa terra prometida. Signo Show!